rasguei com os dentes a tela do fim do mundo. Eu peguei na parede achando apelei pelo fim, mas me via pequeno perto dele. Tão nu na viagem que mostrei, na mala que não te levei, nos espaços entre os passos que dei, se abriam entre eles buracos, me tornava meu maior percalço. Tentei me enfrentar, mas não pude. Logo eu que nunca me soube em silêncio, de repente vi meu abismo, no buraco que fiz meu aesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Eu vi pela fresta que fiz, espiei, querendo me esquecer. Eu lembrei cada abismo que eu desviei, mais um precipício escuro, dessa vez enfrentei inseguro. Pulei na incerteza que pude. Logo eu que nunca me soube em silêncio, de repente vi meu abismo, no buraco que fiz meu aesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Eu vi, voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Eu vi, voei dentro de mim, saí em mim mesmo. Eu vi, voei dentro de mim, saí em mim mesmo.